São Paulo, metrô São Bento, o Point, começando com poucos, como quase tudo que começa, e hoje, fazendo parte da lembrança de muitos outros que fizeram da São Bento um tempo do hip hop. Pode acreditar, Jalo Rock. Vinham de lá e de cá, gente de todo lugar, por ali, uns para dançar, outros para conferir ou curtir, anos 80 e 100, ninguém não lembra da São Bento, a lenda da minha ou da sua presença, lembra, energia querendo explodir, quanta vontade de queremos dançar, por ali, superando limites e dores, sonhadores, várias raças e cores, tipo eu e você, muita gente de valor, aluno, professor, gente que aprendeu por ali e também ensinou, que não mediam esforços, tratando de dança, nem a falta de dinheiro, nem mesmo a distância, sem box, beatbox, com box, rap, break, pilatina, electric, funk, fresh, muito soul, muito yeah, muito yo, batidas na lata de lixo e o grito, say ho. São Bento, lembranças de um tempo em que a São Bento era São Bento, sinônimo de um tempo diferente. São Bento, lembranças de um tempo em que a São Bento era São Bento, sinônimo de um tempo diferente. Coragem, paixão, pouca informação, mas pode crer com muito amor pela dança, meu irmão. Mas cada um com seu jeito, qualidades, defeitos, acertos ou erro, buscando um movimento perfeito, se esquivando do laço, além do fracasso, passo a passo, tempo e espaço, escola, meu caro, sem fama, sem grana, sem drama, sem lama, marcado pra sempre, São Bento, eu e você, e a dança, Tudo um reflexo dos filmes Eclipse, Flash, Dance, Break, Dance e Beat Street, Deliver Boys, Barry Rock e Chic, Gladys Knight, Michael Jackson, Lionel Rich. Não ficou no esquecimento em nós, me lembro bem daquele tempo, B-Boys, Big Girls, DJs e MCs, grafiteiros, muita gente colava ali. A gente se lembra com muito respeito aos manos que se foram nossos sentimentos. O hip hop que gostamos não caiu no esquecimento. São Bento, lembranças de tempo em que a São Bento era São Bento, sinônimo de tempo diferente. São Bento, lembranças de tempo em que a São Bento era São Bento, sinônimo de tempo diferente. Como um hino, Beat Street da minha vida fez um filme. Lembro quando comecei a dançar, de sábado a São Bento era o lugar para se encontrar, para treinar, levar a sério, se formar. Verdadeiro dançarino de rua, hip hop, talento e cultura. Nessa alegria muita gente se envolveu, a prova tá aí, sobreviveu, não morreu, é um direito seu. Pegar a bandeira, levar pra onde quiser, mostrar a cultura como é. São Bento era o lugar, old school. Era assim, ainda é, na memória de quem fica, pode botar fé, assim é que é. De sangue, corpo e alma, hip hop na veia não falta. O berço São Bento fez história no Brasil. E surgiram várias crews, Backspin, Street Warrior, Crazy Crew, Nação Zulu, Jabacara Breakers, Fantastic Force. São Bento, lembranças de tempo em que a São Bento era São Bento, sinônimo de tempo diferente. São Bento, lembranças de tempo em que a São Bento era São Bento, sinônimo de tempo diferente. Bento não sai de nossas lembranças. Essa música é dedicada a todos aqueles que curtiram aquela época e a toda a galera da nova escola. São Bento, São Bento, São Bento. Lembranças de tempo em que a São Bento era São Bento, sinônimo de tempo diferente. Vamos começar a nossa roda. Mas era uma coisa tão forte que chegava a gente ficar no meio da noite, cara, treinando no meio da rua, pra chegar na São Bento e mostrar. Old school.